que complicar as coisas? Eu pedi, você não aceitou. Tá me vendo aqui no bar e você doida pra voltar. Queimou a língua quando cê falou que tava em outra. Sentiu de longe o perfume exalando na roupa. Ficou louca. Agora beijo o copo e esquece da minha boca. Volta, não volto não. Mas se quiser uns pega quente, eu lembro da gente, assim é diferente. Cê tá consciente. E volta, não volto não. Mas se quiser uns pega quente, eu lembro da gente, assim é diferente. Cê tá consciente. Vamos fazer amor e preservar o coração da gente. Vai, Goiânia! Queimou a língua quando cê falou que tava em outra. Sentiu de longe o perfume exalando na roupa. Ficou louca. Agora beijo o copo e esquece da minha boca. Volta, não volto, não. Mas se quiser nos pega quente, e eu lembro da gente, assim é diferente. Cê tá consciente. E volta, não volto não, okay? Mas se quiser, eu lembro da gente, assim é diferente. Eu quero vir Goiânia, eu quero vir Goiânia, eu quero vir Goiânia. Volta, não volto não. E eu lembro da gente, assim é diferente. Cê tá consciente. E volta, não volto não. Mas se quiser uns pega quente, eu lembro da gente, assim é diferente. Cê tá consciente. Vamos fazer amor e preservar o coração da gente. Vamos fazer amor e preservar o coração da gente.